Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. E antes de começar a edição dessa semana, semana de Copa do Mundo rolando, amigo, mas tem muita luta rolando também, tem muito assunto legal pra gente debater. Mas eu lembro a vocês que você que ainda não recebe o nosso podcast assim que ele é publicado, é só você assinar o podcast via iTunes, Android ou Podflix. Só assinando você vai passar a receber a notificação assim que nós publicarmos a nossa nova edição do podcast MMA Ganhador. Então não dá mole. Ladies and gentlemen. Galera do Mundo das Lutas, o convidado dessa semana, a gente tem mais uma vez o prazer de receber aqui no podcast MMA Ganhador, o Guilherme Cruz, correspondente do site MMA Fighting. Tudo bem, Gui? Tudo bom, Coutinho? É um prazer voltar ao podcast, é uma honra debater, discutir os rumos do MMA com você, meu amigo. Porra, Gui, brincadeira, a gente não tem a chance de viver o que a galera do futebol tá vivendo hoje em dia, né? Acordar e dormir pensando em futebol o tempo inteiro na televisão. A gente nunca vai ter, né, esse clima assim, uma Copa do Mundo do MMA, onde a gente vai acordar e vai dormir com luta o dia inteiro na televisão. Mas queria saber, tá curtindo a Copa do Mundo, tá aproveitando aí os ares do futebol? Eu tô aproveitando. É, o mais perto que a gente chega disso é quando é uma Fight Week aqui no Brasil, então quando vai cobrir um evento lá fora, que você vive o UFC, vive esse evento intenso. 24 horas por dia, mas é cobrindo outras coisas, não é assistindo luta, né? Mas, pô, Copa do Mundo é bom demais, cara. Quem não gosta de Copa do Mundo, bom sujeito não é, cara. Porque, pô, é, Copa do Mundo é demais, cara. É futebol todo dia, um mês de... Pior que seja a seleção, o jogo é maneiro. Tem emoção que o pessoal dá a vida, então é muito legal. Exatamente. Pô, ontem mesmo a gente tava conversando com o meu editor, tava marcando o horário pra gente gravar, e ele falou, pô, cara, vamos depois do jogo. Aí eu fui... eu parei e pensei, pô, qual será o jogo que ele tá interessado? O jogo era Panamá e Bélgica. Aí eu falei, porra, tu tá de sacanagem. Eu não sou tão entendedor assim de futebol. Depois eu descobri que a Bélgica realmente tem um timaço, é o terceiro no ranking da FIFA e tudo mais. Mas enfim, esse tempo de Copa do Mundo é até bom que a gente começa a consumir mais o esporte, né, o futebol. O Brasil já começou empatando, né? Então não dá pra falar bastante de Brasil, porque o negócio aqui é luta, então vamos falar de luta, certo? É isso aí, meu amigo. Já que o Brasil tá deu uma tropeçada no futebol, vamos ver se o Brasil dá uma melhorada no MMA, que tá precisando também, né? Só pra fechar esse assunto de Copa do Mundo, a gente sabe que o UFC não costuma fazer... Sempre tem um evento, pelo menos, né? Quando tá rolando Copa do Mundo, que é o evento de julho, que é onde acontece a International Fight Week. O UFC não muda os planos. Todo ano tem aquele evento da International Fight Week, é na primeira semana de julho, que casa ali com a parte final da Copa do Mundo. Você acha que de alguma forma afeta o hype que o evento vai ter? Nesse ano a gente vai ter o UFC 226, que vai ter, né, a super luta do Daniel Cormier com o Miocic, tem Max Holloway e Brian Ortega. Tem também a indução do Hall da Fama, que vai contar com a Ronda Rousey esse ano. Enfim, pra galera do Mundo das Lutas é algo gigante, mas de alguma forma no mundo dos esportes isso é um pouco ofuscado por conta da fase final da Copa do Mundo. O que você acha? Cara, eu acho que não, porque os Estados Unidos tá fora da Copa, então por mais que o americano esteja aumentando seu interesse no futebol, ainda não é lá essas coisas. O americano, ele gosta de torcer pros Estados Unidos, então numa Copa do Mundo o americano que gosta de futebol, ele vai assistir, mas a grande maioria gosta de torcer pros Estados Unidos. Se não tá na Copa, ele não vai assistir, não vai dar tanta importância que daria se tivesse a seleção americana disputando essa Copa lá na Rússia. Então, cara, eles estão meio deixando pra lá. Então, o UFC deixar de fazer eventos nessa época é um desperdício de calendário. Eles precisam colocar a gente pra atuar, né? Então, vai fazendo card mesmo. Eles estão fazendo eventos na Singapura, que não tem tradição no futebol. Estão fazendo eventos nos Estados Unidos, só durante esse período de Copa do Mundo. Então, acho que não vai afetar muita coisa, não. E logo, o primeiro evento pós-Copa vai ser na Alemanha, né? Então, não sei se isso foi planejado ou não, e tentando contar com mais o título alemão pra poder pegar esse embalo, essa empolgação. Tomara que não, né? Tomara que não, mas eu acho que pelos eventos serem só nos Estados Unidos e na Singapura, eu acho que não afeta muita coisa, não. E o card, esse card de 7 de julho, né, que é o mega card, as lutas principais, as grandes estrelas são americanas. Então, a luta principal tem um brasileiro, que aí o Brasil não ia dar tanta importância, que aí ficaria meio dividido. Mas é tudo americano mesmo, só o Miocic que tem a nacionalidade meio dividida ali e tal, então pode dividir um pouco. Mas ele é campeão, né, então não faz diferença. No fim das contas, não vai atrapalhar muito o UFC, não. Gui, Gui, como você já citou aí, a gente tem aí, vai ter o UFC Singapura, UFC Fight Night direto de Singapura. Nesse fim de semana, a gente tem a luta principal. A gente não tem um card assim maravilhoso, né? Mas tem algumas lutas interessantes. E a luta principal é a luta entre o Leon Edwards e o Donald Cerrone. O Edwards vem numa fase muito boa, ele vem de 5 vitórias consecutivas. A única derrota dele no UFC foi contra o Kamaru Usman. E até por isso, eu acho que nas casas de apostas ele é o favorito contra o Donald Cerrone, que tá meio que ali num carrossel, né? Ele emplacou 4 vitórias seguidas, depois perdeu 3 seguidas e venceu a última luta contra o Yancy Medeiros. Mas como é que você vê essa luta acontecendo e o quanto você acha que ela tem valor pra categoria dos meio-médios, que tá pegando fogo, né? É, o Leon Edwards, ele só perdeu pra cara dura, né? Ele perdeu pro Kamaru Usman, como você falou, mas na estreia ele perdeu pro Claudio Hannibal também, o brasileiro, né? Então, mas nessa sequência ele tá, pô, voando nessas últimas lutas, tá ganhando muito bem, só que tem que ver como é que ele vai se comportar contra um cara experiente como o Cerrone. O Cerrone, ele não é bobo, né? Ele pode não estar atravessando a sua melhor fase, sofreu derrotas duras, por mais que aquela derrota pro Robbie Lawler tenha sido meio apertada, pra muitos ele ganhou, mas ele pode sentir a pressão, sentir o baque de enfrentar um cara veterano como o Donald Cerrone. Ele é o favorito, sim, pelo momento dele, que é muito melhor, ele tá numa grande sequência de vitórias, tá empolgado, só que não pode deixar essa empolgação se fazer com que ele sinta que ele vai chegar lá e vai atropelar o Cerrone, porque tá todo mundo atropelando, entendeu? O Darren Till nocauteou ele no primeiro round, porque o Masvidal nocauteou ele, ele não pode ir lá entrar lá achando que vai ser fácil. Ele tem que entrar lá respeitando muito o Cerrone, porque é um cara que pode ganhar a luta em pé, no chão, um cara que é muito versátil. Então, ele não pode dar bobeira, porque não é molezinho o Cerrone, não. O Cerrone, ele não chegou nessa fase da carreira de ser o veterano que vai servir de escada para os novos talentos que estão subindo. Mas eu acho que pelo estilo de jogo, é um estilo que casa bem pro Leon Edwards. É um cara que vai querer trocar com ele, então pode ser que facilite um pouco o jogo para ele emendar a sexta vitória em seguida, né? Eu apostaria nele, mas um pouco tenso, porque o Cerrone é experiente e ele sabe vencer, né? Eu tô contra você, eu aposto na vitória do Cerrone, mas concordo muito exatamente com isso. Acho que o que me faz acreditar no Cerrone é exatamente isso. O Leon Edwards tá numa fase muito boa. O Cerrone tem aquilo, né? É sempre uma incógnita, mas eu acho que o Cerrone, por ter mais experiência, já tá acostumado a fazer luta principal, ser um cara mais rodado, talvez isso possa fazer diferença. Quanto o Leon Edwards, que acho que ainda não mostrou nada assim muito brilhante. Ainda não teve brilho. De repente ele vai ter contra o Cerrone. Acho que o Cerrone é um cara que dá visibilidade se o cara ganhar bem. O próprio Darren Till, né? Quando venceu o Cerrone, ganhou um hype ainda maior em volta dele. Mas você acha que de alguma forma o vencedor dessa luta chega bem no topo, ou ainda não é uma luta que vai definir um novo top da categoria? Acho que é uma luta que vai definir se o Leon Edwards está pronto para chegar no bolo, né? O vencedor não vai disputar o cinturão, não vai ficar a uma luta disputar o cinturão, mas fica numa posição mais confortável. O Leon Edwards, ele não tá nem no top 10 da categoria ainda. O Cerrone, ele tem bastante nome. Então, se você vencendo, ele vai se credenciar a talvez entrar no top 10, ficar na beiradinha ali, porque essa categoria é incrível, né? É muito difícil você entrar no top 10 com a quantidade de pessoas boas que tem ali. Mas ele vencendo, ele tem uma condição de enfrentar um top 10 e ficar mais perto do top 5. Eu acho que se o Leon Edwards vencer, ele fica talvez a duas lutas de ser considerado realmente para uma disputa de cinturão. Mas se o Cerrone ganhar, ele ganha sobrevida, né? Ele tem o nome e tudo mais, mas ele não tá muito nessa fase ainda de pleitear uma chance ao cinturão. Eu acho que quem ganhar fica bem na divisão, pode entrar no top 10. Talvez, se eu fosse o UFC, eu não vou até responder a pergunta que não foi feita. Se eu fosse o UFC, essa luta poderia definir o adversário do Demian Maia, por exemplo. Se o Leon Edwards vencer, eu colocaria o Demian Maia contra o Cerrone. É uma coisa que pode definir o futuro até de um brasileiro nessa luta. Então, é uma luta importante para a divisão, não importa quem vença. Agora, Gui, falando de outros assuntos que estão movimentando aí o mundo das lutas, a gente teve na semana passada a audiência do Conor McGregor em Nova York. Não foi revelado, né, o teor desse encontro do Conor com a corte, o que foi negociado, o que foi falado. A gente só sabe, se eu não me engano, corrija se eu estiver errado, a gente só sabe que haverá um novo encontro, uma nova audiência em julho, dia 26, se eu não me engano. Mas enfim, o Conor fez um pronunciamento rápido, dizendo que se arrepende das coisas que ele fez, que tudo mais, aquela coisa, aquele padrão. Aquele padrão de que deveria ter sido feito e já meio que pra limpar a barra dele. Mas enfim, dá pra tirar alguma coisa disso ou continua tudo no escuro? Você acha que realmente em julho a gente vai ter alguma definição? O empresário do Conor já declarou, né, até pro Ariel Helwani, nenhuma decisão vai ser tomada enquanto essa situação for resolvida, que ele quis dizer que não será falado sobre luta, sobre futuro no UFC enquanto não resolver a situação. Mas qual que é o seu palpite? O que você acha que tá pra acontecer ou que pode acontecer nessa confusão? confusão do McGregor. Só pra quem tá ouvindo a gente lembrar, o McGregor, ele foi multado e tem um problema enorme com a polícia depois de atacar um ônibus em Nova York, quando foi cobrar o Khabib Nurmagomedov, que tava prestes a lutar. O Khabib e a equipe enquadraram um amigo dele, o Artem Lobov, e o Conor McGregor saiu da Irlanda pra Nova York só pra fazer essa bagunça. E como punição, ele já pagou uma multa, pagou um dinheiro pesado aí e corre o risco de ser preso. Quer dizer, não sei se corre o risco de ser preso, mas é sério. Mas Gui, o que você acha que pode acontecer aí em breve? Olha, essa audiência, ela não definiu nada, mas pra mim ela deu um indício de um caminho que vai seguir. É, que ela poderia definir realmente uma prisão, apesar de muito improvável, mas até uma prisão do Conor e tudo mais, mas eles estarem negociando um acordo e tudo mais, jogou a audiência lá pra frente, pra mim indica que o caminho vai ser um acordo, talvez um dinheirinho, uma multa aqui, um serviço comunitário, que nem o John Jones fez na época, que fez besteira também, vai dar palestra pra criança, vai fazer alguma coisa, paga uma multa pesada e acabou, vai, e vida que segue, entendeu? No fim das contas, a presepada do Conor atrapalhou alguns atletas, se esses atletas quiserem entrar com processo com ele, eles têm total direito de fazer isso e ganharão, com certeza, como o Ray Borg, que não pôde lutar, porque caiu o cargo de vida no olho e tudo mais, eles têm total direito de entrar com processo contra o Conor. Por enquanto, acho que ninguém entrou realmente com processo contra ele, mas o Michael Chiesa também, né, que teve corte no rosto, que teve luta cancelada, acho que deu um indício de que, no fim das contas, vai ser aquele acordo, um dinheirinho, uma multa, um serviço comunitário e segue a vida, entendeu? Acho que não definiu nada, mas pra mim mostra que o caminho tá sendo bom pro Conor. Ele, se tudo der certo aí pra ele, ele consegue voltar ao UFC, se for o desejo dele também, né? O quanto antes possível, acho que até o final do ano ele consegue, se ele quiser. Fica nesse clima de incerteza, né? Porque se fala muito de um Conor contra o Khabib, talvez em Nova York, em novembro, no evento de pay-per-view que vai ter no Madison Square Garden, ou então no evento de fim de ano em Las Vegas. Se for realmente nesse card de Nova York, já pode complicar um pouco a vida dele, porque aí vai ter que ir a Nova York de novo no mês que vem, pra mais uma audiência. Isso fica atrapalhando a rotina do cara que estaria se preparando pra uma luta, né? Se for realmente o card de Nova York. Se for pro fim do ano, já não atrapalha tanto, porque não vai ter começado o camp ainda. Então, afeta um pouco a possível luta dele, mas acho que no fim das contas, o saldo vai ser bom pra ele. O saldo com a justiça, no caso. É, tá certo. Então vamos aguardar aí o desenrolar dessa história. Conor sempre, embora não seja, não tem como arquitetar, né, toda essa novela, esse enredo todo. Mas parece que as coisas meio que funcionam a favor, porque o Conor é sempre cercado de incógnita. A gente nunca sabe o que vai acontecer, o que ele vai fazer. Tudo que envolve o Conor tem algum tipo de incerteza, e isso contribui pro interesse público. Qualquer coisa que ele tocar daqui pra frente vai ser gigante. Assim como o retorno dele ao UFC, se acontecer. Seguindo em frente, a gente tem aí um outro assunto interessante para falar. Mackenzie Dern, que foi uma das estrelas do UFC Rio que a gente acompanhou aqui, ela teve uma falha no corte de peso, uma falha grave, né, já que ela era uma das lutas principais. Acabou lutando, foi a segunda luta no UFC, já teve uma falha dessa, algo que é péssimo. Mas ela tá disposta aí, foi para Las Vegas para fazer treinos lá no PI, Instituto de Performance do UFC, e se aproximar da organização também. Queria saber o que você achou desse movimento. Parece, claro, que é um movimento, não diria óbvio, mas é um movimento acertado para se aproximar da organização, ter mais apoio, já que ela tá sem equipe e tudo mais. Você acha que foi mais uma decisão da atleta também? Ou você acha que foi uma coisa mais forçada pelo UFC? Ó, fez cagada aqui no UFC Rio, a gente não vai deixar isso acontecer, então é bom você vir para cá, né? Aquele convite meio forçado. O que você acha que foi? Qual a avaliação que você faz desse movimento da Mackenzie? Eu acho que realmente esse é um ponto interessante. Foi um convite feito pro UFC para ela ir lá, mas meio que foi aquele convite. Cara, se você quer continuar sendo peso palha, venha para cá, nós temos especialistas vão te ajudar. Eu não acho que ela vai fazer o camp inteiro dela lá, só que ela tá meio nessa situação, porque ela saiu de equipe, tá meio sem casa, então você vai pra lá, foca, mostra pra você que você tá determinado a bater o peso, você quer bater o peso, quer colocar a dieta nos rumos e tal, porque ela já teve problema antes do UFC de não bater peso, é a terceira vez que ela não bate peso na carreira, e ela mantém que quer lutar nessa divisão, que essa é a divisão pra ela. Se ela quer bater de frente com o UFC e exigir que fique nessa divisão, ela tem que também mostrar, cara, eu tô disposta a mudar. É, antes da carreira dela, ela tinha uma pessoa que ajudava ela a bater o peso e tudo mais, só que depois ela acabou saindo. Ela foi levando o corte de peso dela e a dieta dela com base nos amigos, tipo o Tanquinho, o Ben Henderson, as pessoas que eram da equipe dela, ficavam dando conselhos, ela ficava meio assim, entendeu? Meio solta. A pessoa que já teve dificuldade em bater o peso não pode ficar assim. Você tem que ter um acompanhamento profissional, você tem que levar isso a sério, porque pode mudar os rumos da sua carreira. Você não tá no peso palha, ou você não tá no peso peso mosca, é uma grande diferença pra ela. Então, se ela quer seguir na categoria do peso palha, ela tem que mostrar pra você que tá disposta a fazer o necessário pra bater o peso, né? Eu conversei com um empresário dela essa semana, perguntei se ela ia realmente ficar na categoria peso palha, porque ela postou no Instagram perguntando às pessoas quem deveria ser a próxima adversária dela e qual categoria de peso ela deveria lutar. Então, pra mim, ficou meio no ar se tava indefinido ainda, mas ele falou que não, que tá definido, ela foi pra o Instituto deve ser pra bater o peso palha, pra mudar a dieta dela, pra seguir mais corretamente, né? Então, vamos ver as cenas nos próximos capítulos, né? Eu também acho que ela voltou cedo demais no UFC Rio. Ela fez a estreia no UFC em março, 2 meses depois já voltou. Pra alguém que corta tanto peso, é uma volta rápida demais. Isso pode ter atrapalhado um pouco ela também, né? É, com certeza acho que atrapalhou e como a gente que teve a oportunidade de vê-la de perto na pesagem, é lógico, a gente não é ninguém pra julgar, né? Os lutadores sabem pelo que eles passam. Mas foi muito estranho ver que a Mackenzie, ela não... a gente sabe que quando um lutador tá perdendo muito peso, ele fica na, que a gente chama na capa, né? Fica aquele rosto seco, esquelético, e a Mackenzie não, a Mackenzie tava longe de estar, parecia que ela, a impressão que a gente teve, e até as lutadoras acharam isso, a Nina comentou também, a Tisha Torres estava lá, comentou também, a gente ficou na dúvida se ela realmente se esforçou, chegou no limite dela, parece que ela tentou, não conseguiu, e foi, enfim, a gente tem casos aí, Darren Till indo, porra, mais do que o limite, enfim, mas quem somos nós pra julgar, né? Cada um sabe pelo que passa. Outro assunto aí, Holly Holm ainda não decidiu sobre o futuro dela, ela acabou de lutar e vencer a Megan Anderson, então ela meio que tem duas opções aí, ou ela fica na categoria peso pena feminino e talvez cava uma revanche aí contra a Chrissy Borg, ou desce pra categoria peso galo feminino e enfrenta Amanda Nunes. Qual você acha que vai ser a decisão dela, ou que deveria ser a decisão dela? E de que forma você avalia? Porque a situação da Holly Holm mostra o quanto as categorias são rasas, né? Porque o cartel dela tem várias derrotas nas últimas lutas, mas qualquer vitória dela já coloca ela em discussão pra uma luta pelo título. Verdade, a Holly Holm ficou numa posição muito confortável agora de pleitear uma luta contra Amanda Nunes pelo cinturão peso galo ou tentar uma revanche contra a Chrissy Borg, né? Ela tá nessa posição confortável sabendo exatamente que o UFC tem essas duas divisões muito rasas. Já a divisão do peso pena, que é da Chrissy Borg, ela não é rasa, né? Ela é inexistente, ela não tem nenhum ranking, né? É a Chrissy Borg e mais ninguém. É. Só quem resolver subir de categoria pra poder enfrentar ela mesmo. Chegou a Megan Anderson agora, caiu diante da Holly Holm, então a Holly Holm fica nessa posição confortável. Eu acho que se o UFC colocar as duas lutas na mesa pra Holly Holm, ela escolhe a Amanda Nunes, porque é o peso natural dela, ela rende melhor, ela já enfrentou a Chrissy Borg, perdeu, foi uma luta dura, mas ela perdeu, e contra a Amanda Nunes é uma divisão que ela já foi campeã e é uma luta nova, né? Então pode dar mais confiança a ela de uma vitória do que enfrentar a Chrissy Borg. Mas se realmente o UFC colocar essa decisão na mão dela e fizer Amanda Nunes e Holly Holm, a Kathleen Vieira vai ficar pistola, né? Porque ela já tá, se você olhar as redes sociais dela, ela tá com raiva. Ela que é uma pessoa que é mais quietinha, ela não provoca, não pede. Ela tá invicta na MMA, tá excelente sequência no UFC. E apesar de ter vencido a Cat Zingano na última luta, ela não pegou o microfone e falou: eu sou a próxima a disputar o cinturão. Ela não fez nada disso. Só que depois que ela viu que a Holly Holm pode furar a fila dela, a própria Amanda Nunes colocou no Twitter falando que tá chamando a Holly Holm pra luta, ela já ficou doida, né? Eu entrevistei ela ontem, foi o ar a entrevista hoje, e ela falou: cara, é um absurdo isso. A Amanda Nunes tem que ter palavra, porque ela falou que eu era a próxima a disputar o cinturão e agora ela tá falando de Holly Holm. O cartel da Holly Holm parece que tem cataporas, tanto vermelho que tem ali, falando das derrotas dela. Então, ela que percebeu, ela que foi quietinha a carreira inteira, percebeu que se ela não falar, quem não chora não mama, cara. Ela tem que se posicionar, que pra falar, não, quem tem que disputar o cinturão sou eu. Eu acho realmente que a Kathleen Vieira merece, tem mais méritos pra disputar o cinturão com a Amanda Nunes. Mas se isso vai acontecer ou não, eu já não sei, porque a Holly Holm com certeza vem de muito mais do que uma Amanda Nunes contra Kathleen Vieira, né? E o UFC, especialmente nessa era, é a era do dinheiro, né? Eles têm que recuperar os 4 bilhões investidos na compra do evento. Então, cara, mérito fica sempre em segundo plano, infelizmente, pra quem valoriza o lado esportivo da MMA, né? Exatamente. Torcer pra Kathleen ter a chance dela, mas realmente, como você bem falou, a situação ficou bem difícil, já que a Holly contra a Amanda é uma luta muito mais fácil de se vender nos dias de hoje. Gui, muitíssimo obrigado pela sua participação, sua sabedoria, pela sua contribuição aqui pro podcast MMA Ganador. É sempre um prazer ter você aqui, amigo. Obrigado. Amigo, é uma honra. Muito obrigado. Eu só tô um pouco triste que a gente não falou um pouco de crossfit. A gente não falou sobre a sua performance incrível no Maracanã. O único jornalista de MMA do Brasil que pode falar que já competiu, talvez do mundo, que pode falar que já competiu no Maracanã e deu show no Maracanã. Aquele palco onde os maiores de futebol brilharam. Agora o Maracanã teve a honra de receber Coutinho brilhando também. O crossfit ainda vai ser grande, anotem isso. Com certeza, estou no aguardo do podcast Encarada no CrossFit. Como é que seria o Encarada, o que é? CrossFitada? Ah, não sei, isso aí é demais pra gente pensar agora, vamos deixar rolar. Justo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, precisando é só chamar sempre. Então tá aí, esse foi Guilherme Cruz, correspondente no Brasil do site MMA Fighting, falando aí sobre o UFC Fight Night que vai ter no fim de semana, alguns assuntos que movimentaram o mundo das lutas nesses últimos dias. E eu agradeço vocês pela audiência mais uma vez, muitíssimo obrigado por acompanharem o nosso podcast MMA Ganhador, e eu volto na semana que vem com o melhor do mundo das lutas. Até lá!